do 720, Lesão 219. Zuno 57, tem 360, autorizado. Copia, aguarda a coordenação. Agora com a 3517. Albo transição elefa. Albo transição elefa. Informação, torre 1-1-8-95. 8-95, obrigado. 1-7-5-9, for action. Go 1-7-5-9, descend 2,000 feet, clean 8-1-0-6, clear left approach, report established. Reporte Simbra com trem checado, altímetro 1-0-1-6-16. Porta lá, Simbra, baixada travada, com 8-6-5. Partida 3, 1, 7, 1, 1, 7, 0, a bordo, 4 horas, 5, autonomia, alterna a galhão. Pra baixo, travou, com 865. Repouso, pista no 0, 1865, vento 200 graus, 200 graus, com 1,4 nós, 14 nós. Sente livre pouso, gol no 865. 7, pronto, copo. Autorizado Brasília, nível 380 via UP Zulu 17, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da saída Arbor, transição Elefa, aciona 5057, controle 1119.8. Correção, ponto 04, 35, no 7. Torre Salvador, tá 307, bom dia. Com 71, bom dia. Pois o Boeing que pousa, Lima tem, que é 010. Pousa na nave, Lima tem, 0, tá 307. Cinco, solo 41, direita 1219, solo, bom dia. bom dia, boa noite, 65 Levão. Boa noite, 65 da Gol, táxi Alfa Juliette, posição 11, parte 1, atento ao follow-me através do 08. Gente, Alfa Juliette, portão 11, vai seguir o follow-me, boa noite, 65. Ano 073, ano 7. Voo no 093, vai atingir 6000. No 093, desça para 2000 pés, 10 no reajuste, está autorizado ali, essa é posta pisada. 2000 no 096, vai remontar estabilizado. Voo no 093. E assim, 70, bom dia, motor de Salvador. Desça para o nível 050, chegada a Mari. Guarda, TAM 3597, um minuto. TAM 3597. Go 1759, establish on visual, the runway 10. 1759, complete approach and call tower 18.95. Roger, tower 18.95, have a day. Roger. Salvador Tower, good morning. It's both 1759, established on ILS. Visual with runway 10. 14, passing over Alpha Martin. We're planning to get down to lock at 2-0-1-0-1-6, morning go 1759. Roger, Altimeter 1016, come report over the Alpha Martin. 0, voice up, approach. Autorizou 3 anos para a Sinova Leandro, presente? Não, autorizado. Obrigado. Go 1799, testing out your market. Wheels down, lock it. 1759, clear to land, runway 10. The wind's 190 at 0 degrees, with 14 knots. Roger, clear to land, runway 10, go 1759. Enquadração concentra, autoriza 3171 para o de Motiva. Aguarde 3171. estabilizado visual, Bono 093. Bono 093, complete a aproximação, torre em 11895. 1895, boa. Torre Salvador, bom dia, Bono 093. 093, participação do Simbra com o trem checado, Bono 0 no meio, o altímetro. Bono 0 no meio, vai reportar Simbra. 759 on the ground, that's 47. Leave it to the right, call 121 decimal 9 ground control. Have a good day. Salvador está 3517, com 139 a bordo. 3 horas de autonomia alternando Ribeirão. Salvador 35, 17, taxa à direita, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0 no meio, boa viagem. 0 no meio, Índia Alfa, 295, obrigado. 357. Trip 5328, táxi via pátio, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, 1 no meio, bom dia. Pátio, Índia Alfa, ponto de espera, bom dia. Salvador Ground, Lamarne, go 1759, taxi Alfa. Go 1759, report before Juliet. We report before Juliet, go 1759. Azul 4040, coordene com a equipe solo após a passagem da TR da tripa em retaguarda. Autorizado, chama táxi. Repouso, estou no 0, vou no 093. Que travou? Foi travou, gol no 093? Ah, firma. Clear Juliet 09 position April 1. Follow me vehicle after 08. Okay, follow me on 08 to the Juliet 09. Go 1759. 825. SC Thunder 5 on operando 3325. Bom dia, bom trabalho, 3327. Solo 5-1, direita na Golf, solo 1-2-1, decimal 9, bom dia. Na Golf 2-9, gol 1-0-9-3, bom dia. Solo Salvador, bom dia, gol 1-0-9-3, entra na Golf. 1093, táxi via Alfa Juliette, posição 08, parte 1. Alfa Juliette para posição 8, gol 1093. as restrições, 3.3. Segundo site, está autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento 190 graus com uma dúzia nós. Somente mantém a posição, 5328. Mantenho 5328. Sete, decola 55, controle 119, decimal 8, bom voo, bom dia. 198, bom fim de semana, meu amigo. Hoje. Tô bom dia, 3597, decola 1500, perfil da Arbor. 3517, subir e mantenha 380, sair da rua. 380, quanto civil é essa? Aça cargo 6570, complete aproximação, chame torre 11896. Coisa, 11895. Gente, motor 11995, 6570. 3517 da TAM, autorizado Elefa. Muito obrigado, Elefa, pela direita. Decolagem da pista 10, o vento 190 graus com 13 nós, 13 nós. Aproximação, reporte Simbra com trem checado, Watson 6570, altímetro no 0 no meio. Gente, reportará Simbra 6570. Confirma a hora do plano. Tucajã, Maracaju. Ainda não temos o plano de sistema. Vou checar junto a Sales, aguarde autorização 35514. Controle 3, 5, 3, 2, 8. Chama o controle 19-8, tem um voo, bom dia, CP 5328. 19-8, 5328. Muito bom dia, CP 5328. CP 5328, Santa Radana de Conaise, você mantém 190, sair da PUCA. 190 na PUCA, CP 5328. Livre posição na 65, vai tirar. Minha 570 no solo 00, direita na Golf, solo 121, decimal 9, bom dia. Tenta livrar na Golf, solo 1219, graças a Deus, daqui a pouco. Por gentileza, sua autonomia. Tem destaque à direita, Índia Alfa, ponto espera, torre 1895, ajuste 190, nomeia, boa viagem. Na 3517, chama Recife, 1260, alterna 1228, decimal 8. 1260, alterna 1288, alterna 3517, obrigado. Está livre, alinhar e decolar, pista 0, vento 190 graus com 14 nós e 14 nós. localizador visual com pista até 3153. 3153, torre 1 no 895. 1 no 895, até 3153. Azul 4040 decolou 04, controle em 120 decimal 8. E tenha um bom dia. Perdão, 119 decimal 8. Bom favor, bom dia. 608, 40, 40, grande bom dia. Estou em Salvador, bom dia. Até 3153, estabilizar, baixar travado. Azul, azul 4040, passa 1200 pés, na saída da EO, Lira. Azul 4040, contato radar, eu mantenho 340, após 2000 pés, boa linha. Ok, após 2000 pés, direto Lira, 4040. Rio Então 3153 no solo 07, livrando à direita, chama o solo 121 decimal 9, tem um bom dia. 3153, livrou. 3553, fax via Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette para o portão 3153. controle equipe 5328, solicita voar a carga presente. Equipe 5328, chama o centro Recife 126.85, com voo. 2685, 5328, bom dia. Para 2000 pés, ajustando a 06, utilizando a Electric Tray, reporte estabilizado. 10 para 2016, usará estabilizado a autoridade do carro. Azul 4040, chama Recife, 1251, alternando 3325. 251-3325, 4040, graças. E não recebeu a senhora Recife, ok? Então ele falou que vai continuar o plano, no caso seria o plano antigo, né? Para o horário anterior. E que daqui a pouco ia estar no sistema. É, qualquer coisa, entra em contato com a Sala S, aqui de Salvador, formando o corrido, e o seu plano de cadeirinho seria o 0948, não? É, se for para a 0948, daqui a pouco já está entrando no sistema. É, gente, aqui no nosso sistema aqui tem uma CHG, só que a IS falou que não recebeu, entendeu? E se o senhor quiser pedir para a companhia entrar em contato com a sala IS, fale com a gente, ok? Olá, bom dia, é o Gol 1963, você tem direitinho, por gentileza, Daniel? Golo 963, Salvador Galeão, 360 nível autorizado, via Peslu no zero, SMAP, DCT Lúbito, Barbacena e após conforme. Decol da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Motiva. 1198 controle, acione 5101. 20360, via rota do plano de voo, decol da EL, Leda, Motiva. Controle 198, nos responde a Sana 5101. 1963, posta para o estacionamento. Será. 069, Salvador Campinas, 320, tá pronto? 4069, Salvador Campinas, 320, nível autorizado, via Pesulu 10, bridge, Pesulu 16, BHZ, DCD Trivia, após conforme. Decola da 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda, Mótica. 1198, controle, acione 5074. Do 4069, procedimento correto, reporte para posicionamento. Salvador, muito bom dia, Xané 6219, autorização Galeão, informação Foxtrot. Xané 6219, Salvador Galeão, 360, nível autorizado, via Pesulu 10, SMAP, Lúbito, Barbacena e após conforme. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. 1198, controle, acione 5075. Posso confirmar a frequência do controle, por favor? 119.8. Ok, 360 aprovou o Galeão, via Pesulu 10, voz MAP, Lúbito, Barbacena, Toquim. Decolada, pista 10, curva direita, na saída da El, Leda, controle 198, transponder 5075, Oxané 6219. 621, saída da El, Leda, Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, intercepta o Pesulu 10, 10 e segue o Fanota. Ok, então é Leda, da El, Leda e Mótiva, o Xané 6219. Mótiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Ok, Mótiva, 6219, obrigado. Depois de posicionamento. Portaremos, 6219. 00 graus, 159. Desde Pouso, Rio 989. 554 na escuta? O seu plano de 20948 chegou aqui, tá pronto pra cópia? C554, Salvador Aracaju, 190 nível autorizado, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. 1198 controle, 5114 transponder. Pouso 9, libera a direita, 121 decimal 9. Correto é posta para o estacionamento, 3554. Obrigado, 3. Fica aí embaixo, né? Puxa de imediato? Na Líbia, pode estar. Do 069 no 01 no início de imediato? Livre após estar. Alô, bom dia, Rio 98, 11, livrou a pista no final. Rio 98 no 1, prossegue via Alfa, reposta naquilo para ingresso no Pátio 3, 98 no 1. Prossegue até o final, reportar naquilo para o Pátio 3. Afirmativa, reposta naquilo para ingresso no Pátio 3. Portará. Luno, mantenha a posição naquilo, aguardando para o ingresso no Pátio 3. Aguardará naquilo para o Pátio 3. Bom dia, boa noite, 655 da Eco Solicita Brasil. Brasília, aguarde o telescópio. Aguarda. Só Paulo Azul 4069 para o táxi, está com 1-17 a bordo, 4 horas e 30, alternando Ribeirão Preto. 2-0 táxi, via Índia e Alfa, o ponto espera da 1-0, torre 1-895, quem dá 1-0-1-7, boa viagem. Índia Alfa, ponto espera 1-295, 1-0-1-7, azul 4-069, bom dia. Autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera da 1-0, Xami Torre em 1-18-95, QNH 1-0-7, boa viagem. Autorizado o táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de espera vai ter uma torre 1-18. Giro 98 no 1, ingresso no parte 3, portão 06, posição 06, atende para os sinalizadores. Brasília, próximo. Costa, boa noite, mestre. Salvador, Brasília, 360, nível autorizado, via o peso do 1-7, decolada 10, primeira curva direita, saída Arbor, Elefa. 1-98, controle, 5-1-0-5, transponder. 0-69, bom dia, linha decola para o quilo 0, vento 2, 1-0 graus, 1-3. Já decolou aqui. 5 ou transponder? Boa na 8, mestre. 365, é pós-posicionamento. Aí, Salvador, excelente, 62 ou 9, posição 612, para o pushback, acionamento. 62 ou 9, 06, ali o pushback é após táxi. Portada táxi, 62 ou 9. Informação, o Rio foi chamado na 8, ok? Posição 08, agora o Rio 98 no Inferno acabou de mudar seu portão. Obrigado. Né? 5514, bom dia. Após a rolagem do Embraer da Azul, a linha mantém no zero. Está com a informação, salto trote para atrização Confins. Bruno 093, Salvador Confins, 360 nível autorizado, via Upesulu 1-0, bridge Upesulu 1-6. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. 1-198 controle, 5-103 o transponder. Sente autorizado, Confins, nível 360, via Pesulu 1-0, bridge, Pesulu 1-6. Decolador 1-0, com curva direita, Nadael, Leda, Motiva. Controle 198, acena 5-1-0-3, agora 1-0-9-3. 1-0-9-3, reposte para posicionamento. Já para posicionamento, gate 8. No gate 8, o 1-0-9-3, está livre, reposte para o táxi. Autorizado, é pode tratar. Gol 1093. Controle agora em 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado, bom dia. Obrigado, igualmente. controle Salvador, um bom dia, azul 4069. Azul 4069, bom dia, contato radar, submarino 320, após 2000 pés, boa letra. 320, depois 2000, letra, obrigado. Não, está livre? Yes. Trip 55 no 4, livre de decolagem, destino 0, vento 2, 00 graus, 13 anos. Salvador, boa noite, mestre, posto basicamente portão 11. 011, Vaguará, número 2, no setor, no 865. Para o taxa, você chama 6219, no POB de 124, 6 horas e 40, alternando o Guarulhos. 621, autorizado o táxi, via Engen Alfa, no ponto de espera do 10, torre 1895, QNH 10, 17, boa viagem. Penil de táxi via Índia Alfa, com a espera 895, com 097, o Xené 6219. Obrigado e tenha um bom dia. Voo 963 no 10, está livre, pushback é pós táxi. Guardará táxi, voo 963. 9970, chega o trem, livre pouso, destino 0, vento 2, 00 graus, 149. Sente e está embaixo travado, livre pouso, considerar. 55 no 4, decolado 30, controle agora em 1 no 9, decima 8, bom voo. 119,8, obrigado. Controle Salvador, bom dia, o trip 5514, na Puca. Trip 5514, contato radar, submantenha 190, sai da Puca. Trip 5514. Utilizado o táxi via Engen Alfa, no ponto de espera da 10, torre em 1895, QNH 10 no 6, boa viagem. Sente utilizado Engen Alfa, ponto de espera da torre 1895, 10, 16, voo 1093, muito obrigada, até um bom dia. E Aracaju opera isso, um teto de 1000 pés e velocidade de 2 km. Tá, gente. Trip 5514. Serão 9970, solos 32, 121, décima 9. 29. Alô, Sideral 9970, livrou. Sideral 9970, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, atende para os sinalizadores. Alfa Kilo, pátio 3, entende. Sou eu, Xené 6219, ponto 0, pronto. Xené 6211, bom dia. A linha decola no 0, vento 2, 00 graus, 139. Ajuste agora no 017. A linha decola, Xené 6211. Táxi via Engen Alfa, no ponto de espera da 10, torre em 1895, QNH 1017. Boa viagem. 617 agora, chama a torre, 1895, uma boa. 4069, Recife, 1-2-1-3-3-2-5, Solo Salvador, muito bom dia, Azul Alfa, Yankee Bravo, no Pátio 3. Dia, está na identificação, desça para o 050, vou oitar. Número 8, no Pátio 3, volta. No pátio 3? Vai aguardar um instante para o registro do reboque. Tem uma aeronave agora ingressando naquilo. Após autorizarei. Só poderia confirmar o pátio? É, o gate do portão do pátio 1? Vai ser o gate 11? 8, gate 8. Sente, vai aguardar um instante? Após a aeronave parquear na posição, autorizarei seu reboque. Azul, Alfa e Aquilu. ONU 096, bom dia, Aline, mantém 510. Aline, mantém na ONU 0, gol 1093. O Azul, Alfa e Yankee Zulu no pátio 3, reboque, está autorizado início. Reporte apenas para ingresso no grande pátio. Alfa e Yankee Zulu.